beira do mar, o mestre ensina. Com parábolas, ele revela a verdade. Semente lançada em corações se aninha. Boa terra frutifica, traz eternidade. Cala-te, aquieta-te, vento que assopra. Em meio à tempestade, sua voz é poder. Quem tem ouvidos, ouça e se aprofunda. Em Cristo encontramos a paz a florescer. Semeador fiel, com amor ele vem, a palavra ecoa e transforma o ser. Raízes profundas em solo também, fruto que multiplica, é tempo de crer. Cala-te, aquieta-te, vento que assopra. Em meio à tempestade, sua voz é poder. Quem tem ouvidos, ouça e se aprofunda. Em Cristo encontramos a paz a florescer. Oh, que venham os espinhos, os cuidados do dia. Nada pode sufocar a luz que é Jesus. Na tribulação ele é nossa garantia. O Rei dos Reis nos guia na luz da sua cruz. Cala-te, aquieta-te, vento que assopra. Em meio à tempestade, sua voz é poder. Quem tem ouvidos, ouça e se aprofunda. Em Cristo encontramos a paz a florescer. Worship, na Cosque Vitória e o piano. Setting Bepa Lisboa.